você também é pra mim. Certas coisas acontecem, cabe a você por um fim. A vida é dura, cheia de sofrimento. Gente não é de ferro, possui sentimento. Levante a cabeça, não viva só de lamento. Acredite em você, vai, comece por dentro. As confusões já não param mais. Eu sei, tá difícil encontrar a paz. É mais fácil abandonar, é mais fácil desistir. Raciocine comigo, por que não prosseguir? Se você quiser, o destino comanda. Se você quiser, o voo não levanta. E se você quiser mudar, faça diferente. Comece mostrando o que realmente sente. Solidão passa, eu sei. Eu sei. Imagine quem já perdeu alguém. Imagine uma criança que não tem ninguém. Tem muita gente passando fome pelo mundo. Tem muita gente que ainda dorme em um chão sujo. Ah, isso pode mudar. Comece você mesmo a se preocupar. Corpo são, mente são, espírito são. Eu quero é ver como você faz no mundão. Então vem, vem, vem, vem comigo. Essa ideia tá boa, tem até um abrigo. Vem, vem, vem, vem comigo. A vida pode ser boa, cheia de amigos. Vamos fazer desse jogo um jogo pra vencer. Uma vida diferente você pode conhecer. É só você acreditar no seu potencial. E aí sim.